Poliana Boutique dispõe de calças femininas e masculinas, sandálias, cintos, roupas infantil e peças íntimas. Poliana Boutique, localizada na Avenida José Aquiles de Souza, de frente ao Banco do Brasil, Fronteiras Piauí. Organização Cleidinha e Marluce. Negão dos CDs. Na hora de comprar CD original, procure o Negão dos CDs. Atendimento aqui em Fronteiras, todas as sextas-feiras, com lançamento da hora. Negão dos CDs. Barato é aqui. Salão de Estética Corporal Total. Fazemos depilação com cera quente e fazemos sobrancelhas. Salão de Estética Corporal Total. Mulher inteligente, fica bela é aqui. Localizado no bairro Mutirão. Organização Amelinha.